quarta-feira só chove, eu nem ligo, vou me mandar. Bebo logo um conhaque, me atiro na chuva e vou te encontrar. Este fim de semana o programa é paixão. Eu vou te dar o calor da minha chama. Eu vou te amar, esquentar tua cama. O interfone quebrado e o porteiro não deixa entrar. Pego a esse fim de semana é só mesmo paixão. Eu vou te dar o calor da minha chama. Eu vou te amar, esquentar tua cama. Transo no chá e com a televisão, cinema dançou. Sem entrada é melhor ficar em casa fazendo amor. Tira essa roupa, esquece da vida e vem logo pra cá. Apaga a luz, que saudades, quero te abraçar.